35218, livre de restrições em TAP, desça para 2000 pés, destino 09, autorizado LS XOI, reporte estabilizado. Livre das restrições, descendo para 2000, informará quando interceptando o localizador, 35218. Solução 3, Leme 62, puxback, acionamento. Liberação nacional, Metax, 3662. Autorizado, chama TAC 3662. 34, agora o controle. 1208. 2 Salvador, WebJet 5827, passa 1500. WebJet 5827, boa noite, contato radar da Hélio do Bridge, submontanha 360. Vindo a 360, falecida após visita, Web 57. Autorizado, líder do presente, Web 5827. Pode ser 57. Solo. É que não temos aqui operador do SIG, tem como chamar por aí? 3662, você poderia confirmar a mensagem? É claro, não tem operador do SIG aqui pra nós, tem como chamar por aí. Ok, só confirmando se você já tentou contato junto à Infraero? Ok, eu vou tentar contato aqui com a Infraero, ok? Mas desde já eu peço também que o senhor entre em contato com a equipe de solo, é o procedimento padrão, ok? Ah, tá ok, vamos fazer, muito obrigado. Solo, boa noite, o final 6310, gente das funções, gente das quando possível conforme recebi. Recife aprovado, nível 350, via Bruce 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. 55 no 2 o transponder, 1208, controle. Veja, final 6310, aprovou Recife, nível 350, conforme era via Bruce 58. Decola Puca, Caju, aciona 55 no 2 e controle 208. Final 6310, cotejamento correto, chamei pronto. Maria, obrigado. Alô, Fortaleza, poderia informar a saída para Fortaleza, trocou na 604? Momo, transição Froti. Obrigado. Estamos agora 2 de manhã, Recife, 154. 7748, boa noite, identifique, chega da Mari, desça e mantenha 050. 050 na Mari. 62, livre acionamento, chame pronto para o táxi. Gente, desça para 2000 pés, ajuste na 09. Trip 5218, interceptando o curso do localizador. Ciente, complete final, instrumento em Salvador na frequência 118, decimal 95. 1895, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite, o trip 5218, na aproximação final. Trip 5218, reporte passando externa, baixada de trevas. Reportará passando externo, 5218. As 6748 livres das restrições em, na posição mar e desça para 3000 pés, forma ajuste na 09. 3000 pés com o 09 e o 6748. Controle web 5827. Prossiga. Seu possível coordenar para o de bridge? Coordena com Recife, web 5827, na frequência no 251, no secundário no 3325. 253325, obrigado. De nada. Trip 5218, passando marcador externo, trem baixado e travado. Trip 5218, avistado, autorizado pouso pista na 0, vento 130 graus, 13 nós, Kenegal na 09. 5218. Azul 4070, boa noite, sendo em discussão, chega da Mari, desce e mantenha nível 160. Táxi via pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame turno 1895, ajuste chão no 019. Informação 3858, Fortaleza aprovado nível 370, via Pêsulo 19. Decolada pista 10, perfil de saída Momo, transição Froti, curva esquerda. Transponder 55 no meia, controle 1208. Fortaleza 370, Pêsulo 19, decola esquerda, Momo Froti, 55 no meia, 208, é o controle da 3258. Vai chamar a continuação. Tenso 3258, cotejamento correto. A próxima informação em curso será Zulu, ajuste 1016. Ajuste 1019, corrigindo. 1985, boa noite, Gol no 885. Guarulhos aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da EOLE da Bridge, intercepta UPE Zulu 16, após conforme rota do plano. Transponder 5521 no controle 120, decimal 80. Dado conforme Guarulhos nível 360, decola da pista 10, EOLE da Bridge, perfil 16, 521 no código transponder 1208. Boa noite, 85, informo que é o Pesulu no meio após conforme rota do plano. Boa noite, 85, cotejamento correto, chame pronto. Vai ingressando o localizador, o Pedro de Serra. Gente, pare com o cancelamento do plano. Só um minutinho, cara. Tá visual com o campo, solicita a modificação, Pedro de Serra. Ainda bem a tempo, Tango Juliette de Serra. Então eu tenho que fazer o procedimento TLS completo. Chame a torre 1895, a boa noite. 1895, obrigado, bom serviço aí. Juliette, remoto no 3. Alfa, Juliette, remota 135218. Salvador, muito boa noite. É o Papa Romeu, Tango Juliette Serra. Papa Romeu, Tango Juliette Serra, confirma intenção, 1710. A intenção é 1-7, livrou à esquerda o eixo Tango Juliette Serra. 3-0 base pela direita, reporte na cutícula para o pouso, Tango Juliette Serra. Reportarei. 2019, o 714, poderia voar os termos, presente? Autorizado, voar o marcador externo, 9748. Obrigado pela gentileza, voando externo, 9748. 889, aguarde cópia. Guarda. Então, após o pouso, qual parte do saneamento? Vai pra Bata. Modo Duna, André, atrás de 4. Na 3858, coordeno com a equipe de sol para iniciar o acionamento após a passagem da TR da Tripe, a retaguarda, achando pronto para o táxi. Faz a TR da Tripe e está autorizado contra a táxi, na 3858. Boa noite, 89, copia. Copia. Boa noite, 89, Galeão, aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da EOLEDA, após direto bridge, intercepta UPES 10, após conforme rota do plano. Transponder 5524, controle 120, decimal 80. Pouso pista 7, vento 1-0 graus, 099. 7, pista 7, livre pouso. Aguarde, Gol no 885. Para o Gol no 885. 21. Gente, Azul 4070 indicado. Indicada 250 no momento, Azul 4070, vibra uma centena. Gente, reduzir velocidade para 2209, Azul 4070. Reduzindo 220, Azul 4070. Iniciou o destino 9808. Sim. Boa noite, Salvador. Santo 3662, transportando órgão, saída Pucas decolada. Santo 3662, boa noite, contato radar, saída Pucas de Par, submantenha 370. Pucas de Par, sobe 100, restrições 3662. Ok, então, tipo, utilização para saída da EL, plantão 10, e Tereza, Tereza foi direto do Brito. Recebe o seu jogo 110 até espaço. O transporte 534, boa noite, 89. Boa noite, 89, cotejamento correto, chamei pronto. Estamos na pronta, boa noite. Salve Salvador, agora na linha 04, posição 02, formação Yankee, autorização para Fortaleza. O número 04, informação em curso Zulu, Fortaleza, aprovado nível 370, via Zulu 19. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Froti, curva esquerda. 5525, transponder 1208, controle. Bona 604, Salvador 370, aprovado conforme a rota, decola no 0 esquerda, saída Momo, 5525, 208 ao controle. Bona 604, confirme a transição da saída. Momo, frote. Bona 604, cotejamento correto, chame pronto. Sete, obrigado. 3662, autorizado da presente, Natal. Direto, Natal, 3662, muito obrigado. Ponto autorizado para o 6748. 6748, autorizado LS, reposto estabilizado. Portaremos 6748. Juliette Serra, o estacionário na frequência livre, boa noite. Muito obrigado aí, bom serviço a todos. Gol 1885, atualização para o saque também de 64, 3 horas e 45, alternando o galeão. Gente, 1885, táxi via parte 1, no reporte através do portão 612, ajustando 019. Ajustando 019, atualizando via parte 1, acusa através da posição 61885. Está 3858 para o táxi POB 116, alternando João Pessoa, 4 horas e 30 de autonomia. Atenção 3858, táxi em frente, Índia, ponto de espera, chame torno 1895, ajuste no 019. Em frente, Índia, 1895, ponto de 19. Do 4070, controle. Ah, escuta, 4070. Conseguiu o tráfego Boeing 737-800 à frente, reduzem para 179. Desça para 2000 pés, informe no localizador. 2000, informarei localizador, reduzindo 1070, azul 4070. Salvador, o trip 5216, informação Zulu para Aracaju, pronto para cópia. 3526 Aracaju, aprovado nível 190. Decola da pista 10, perfil de saída Pucajama, após direto. 5523, o transponder 1208, controle. Quem não copiou o transponder? Transponder 5523, trip 5216. Sente 190 para Aracaju, decola de 10 na saída Pucajama, depois é, direto transponder 5523, o trip 5216. Trip 5216, frequência do controle 120.80. Controle 1208, trip 5216. Trip 5216, cotejamento correto, também pronto. Camara. Novo gol 1889, portão é o 10, ela curta o canal. 3662, chama agora Recife, frequência 12685. 12685, agora está 3662, valente. Passarei do 9808, desça para 2000, o ajuste no 099. 2000 no 099, passarei. Oxana é 6393, desça para 4000 pés, no ajuste no 019. 4000 pés no 019, 6393. Então, 3858, ponto de espera da 10, está pronto, visual com tração na final. Sente, mantenha a posição e aguarde, então 3858. Torre, boa noite, gol no 885, como número 2, no ponto de espera. Gol no 885, mantenha ponto de espera, aguardando instruções. Mantenha ponto de espera, gol no 885. Salvador, após Itápio 9808 a Passaredo, pode voar pro do externo? Para o controle. Após Itápio, Passaredo 9808, pode voar na pro do externo, senhor? Autorizado da presença pro do externo, Passaredo 9808, informe o localizador, seu número 2 para aproximação. A ciente do presente por externo vai reportar no localizador. Muito obrigado, senhor. Azul 4070, completa final, chame a torre. 11895, Tambobó. 11895, obrigado. Boa noite, Azul 4070. Salvador, boa noite, Azul 4070, final de 7 milhas. Azul 4070, continua a aproximação, a número 2 para pouso, a participação no marcador baixado e travado. Reportarei baixado e travado no marcador externo, Azul 4070. Externo baixado e travado, Azul 4070. Ciente, aguarde autorização de pouso. Aguardando. Solo, gol no 889, pronto para o táxi, 36 a bordo. 3 horas e 43, saltando a campina. Então, Pel B, boa noite, 9. 3, 6, 12. Autorizado, parte principal, Índia e Alfa, ponte espera torre, 118.95. Altímetro no 019, então bom voo e boa noite. E aí, parte, Índia e Alfa, quando pronto, 18.95. No 889, obrigado, bom trabalho. Ótimo. Salvador, boa noite, 6748. Boa noite, 6748, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa de Juliette, 48. 58, controle de solo, 129 agora. É 748, reportando o táxi Juliette, por gentileza. Após a posição pelo, desça para 2000, o ajuste permanece 1019, informe no localizador. Está autorizado ao final do procedimento. Após pelo, 2010, 109, 1010, 1010. Já temos dois tráfegos no ponto de espera, por gentileza dê passagem ao bang da web que se encontra agora na Taxi Alpha e irá ingressar portão 05, por gentileza. Cliente, vai dar passagem para a aeronave que vai entrar no portão 05, 1889. Webjet 6748, agilizando via Juliette até o portão 05. Agilizando por 5, 6748. 1889, após o bang da Webjet que ingressa no 05, prossegue seu táxi via Fátio 1 no Índia até o ponto de espera. Quando lá pronto, chama a torre 1895. Ok, prossegue após o Webjet vai parar no 5 de Alfa, 2895. Muito grato pela colaboração, altímetro no 09, bom voo. Obrigado, nada. Azul 4070, no solo 00, livre à direita, chama 129 solo. Autorizado pro ITAP, desça para o nível 050. ITAP desce 050, desce 30. Salvador, boa noite. É o Azul 4070, livrou na Fox. 4070, corrigindo Azul 4070. Táxi via Alfa, reporta antes da Taxi Juliette, por gentileza. Via Alfa. Reporta antes da Juliette, Azul 4070. 1895, tem um bom posto. 1895, obrigado. Até daqui a um pouco, irmão. Boa noite, passando do 9808, passando externo, baixar, travado. Gente, continua a aproximação, guardando a autorização em pulso. Guardando. O 4070 tem condição de agilizar até o portão 01, via Juliette? Está na máxima de táxi já, senhor. Sente que está livre, ingresso Alfa, Juliette até o portão 01, via 4070. Sente, Alfa, Juliette, portão 01. Volume 604 ao solo. Aí, porta. Coordenação equipe solo após o Embraer da Azul finalizar o estacionamento no posição 01. Coordenação equipe de solo está livre, reporte táxi. O voo 604 após o Embraer da Azul finalizar no portão 01, no estacionamento. Após o Azul inicial, na 604. Transmissão 370 no perfil da Bombo, transmissão para ti. Boa noite, então 3858, contato radar, subiu para o nível 370. Na chegada bom, se irá interferir na sua, no seu voo, se prosseguir direto. Ok, vamos direto então. Grato por ter.